Cabral, chame a torre 11895, hotel Azulu. Azulu, consiga ver litoral, rapaz, para o Itapuã. Para Itapuã, Azulu. Lima Juliette Romeu, iniciando curva para interceptar 197. Seja partilhada no 71. Reportará na 197, Lima Juliette Romeu. Oi, acho que está no farol de Itapuã. E aí, 628. 19, 8. Senhor, acho que é o 1. Qual é a parte que vai pegar? Parte 4. E parte 4. Então, farol de Itapuã, que eu vou autorizar direto, cabeceira 35, parte 4, que é após o pouso da aeronave para o final. Ok, vou prosseguir então a baixa velocidade até 35. Quando autorizado, eu cruzo e pouso a 7, ok? Afirmativo, não cruze a final que eu quero a nave da curta final da 17, ok? Tá, não, vou aguardar a sua autorização, eu vou prosseguir aqui, abaixo velocidade. Lima Juliette Romeu, seu decorrer, seu pouso está autorizado, vento 120 graus, 109. Ok, esse pouso baixa travada, 260. Boa tarde, chegada Mari. Vê se mantém a 3 mil pés, ajuste 1013. Bom, 23, desce para 3 mil da Mari, voo 1395. Ok, ingresso no litoral, chame agora a torre na frequência 11895, Mike Eco Delta. Base curta para parte 4 em fogo. Ok, dá pra gente então, vou iniciar a curva à esquerda, prosseguindo para o través da cabeceira 97 com curva base pela direita, ok? Estimativo, o Lima Juliette Romeu, seu solo aos 4 mil, qual o pátio? 8, pessoal, 95, meu louco. 15 em alfa, 18, 95 lá, obrigado. Está chegando no 7 de geração, evite a redução aqui. Salvador, voo 1273. Confia aí para o controle. 1273. 273, chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés, 1003 ajuste. 13 com 4 mil, voo. Pela esquerda, 17 e reporte. Gira a base 197 pela direita até o Oscar Zulu. Ok. Oscar Zulu vai girar a base 197 pela direita. Afirmativo, reporte no solo, 120 graus, 109. você na sala, falou. Azul, eu tô autorizado a alinhar e decolar, vem um turno 20 graus, 10 graus. Com Delta, faça a base curta para o no 7, reporte Delta. No solo as 4 notas, frequência livre. Sim, ativo Delta, informe no solo, vento 1, 30 graus, 10 mais. Passa nível 150, chame Recife em 1251, na antena 3325. 51 e 1325, grato. Fox Tango Oscar, mantém escuta. Mantenha 370, saída Pouca, vigilância radar. 370, na Pouca, vigilância, 4206. Motor de Salvador, 35415, solicita coordenar o final para Ideals, 140. Autorizado, 140, 5495. 1570. De Romeu, Lima de Malva. Lima Alfa, ingressando agora em Interlagos, informe quando visual paródromo. Já visual paródromo, Lima Lima Alfa. E chame a torre 11895, Lima Lima Alfa. Alfa, grato. Salvador de Papa Romeu, Lima Lima Alfa. Oscar, contato 50. Ok. Mil pés para Valença, decolando pista no 7 com curva direita, no corredor Checas Plan, frequência do controle 19.8, código transponder 0126. 720, boa tarde, puxa acionar, gate 3. Boa, aí, autorizado, repasse para o táxi. Depressionar, chama táxi, olha o jet na 720. Vou revelar para seu solo 53, repasse 4. Autorizado até o parte 4 e estacionar a frequência dele. Que foi o que estão hoje, que ela bata ali em direcionamento, táxi para ingresso no 7. No 395, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Para 2000, reportará estabilizado no localizador do X-Ray, 1395. Lima Alfa, está vindo pouso, 120 graus, 102. Lima Lima Alfa, vindo pouso, não sei. Estimativo, vindo pouso. Via Índia Alfa até o ponto zero, pistão zero. No ponto zero, ponto 8, decimal 95. Índia Alfa, ponto zero, 10, 18, 95. Aqui. Bom, pode... Acho um ponto para ir, né, Juliette? Acabou. Lima, Lima Alfa, acessar o 55, ao pátio. Querida direita, a estacionar, fazer essa livre. Está autorizado o ingresso, alinhar e decolar, vento 120 graus, 109. Torre, boa tarde, o Edmilson, é 20, QSL 2-0 autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 109, pista 10. Lima, alinhar e decolar, 670, pista 0. Boa, prossiga. Positivo, senhor. Pedindo autorização de remoto aqui da ponte 01 do pátio principal para a remota 12, 12. Já está pronto para iniciar? Positivo, positivo. Prontinho. Aqui, autorizado o deslocamento então do gate 1 para a remota 1-2, na escuta. Positivo, positivo, vamos agilizar aqui, obrigado. Vasco, está autorizado, vambora. Transponder para 01031, por gentileza. Tome passando através fora da barra. Faustão Gosta, decolo 5-7, controle de 9, decima 8. Tomei 126, vai passar 150, chame o centro em 12685, alterna 12545. 2085, 2545, azul, 42 vermelho, já. Bruno 567, autorizado Brasília, nível 360, via Atazulu 17. Decola pista no zero, curva direita, saída Cole, transição orbita. Controle 119, decimal 8, código transponder 5567. Autorizado Brasília, nível 360, Atazulu 17. A pista em uso é 110, primeira curva à direita, saída Cole, rúbia. Transponder 5567 e frequência 119.8 para o gol no 567. Poderia confirmar a saída? Óleo ou fi? Seu Alfa 90 Delta, senhor. Com transição ou fito? Oscar, Fox, Índia, Tango Oscar. Corrigindo, é gole ou fito para o gol 1567, graças. Correto. Solo Salvador, o gol no 077, pronto para posição de estacionamento, posição meia dúzia. Portão meia dúzia, aguarde para iniciar. Aguarda. Está acionado algum transponder? Helicóptero Romeu 44, 507. Ok, Alfa November Delta, acione o código 0222, por gentileza. 0222, alocado, senhor. Salvador, web 6720, decolado, muito boa tarde, Nadael, 1500 pés. 395, Luca Lange. Salvador, web 6720, Nadael, 1700 pés, boa tarde. 6720, boa tarde, sube e mantenha 340, vigilância. 340, sem restrições, solicita direto da El, senhor, se possível. Autorizado da El. El, muito grato, 6720. Fox Tango Oscar, continue subida para 1000 pés. Tem um tráfego no sentido contrário no litoral, um helicóptero mantendo 500 pés, 2 milhas sua posição de 1 hora. Atento, não à vista e com separação vai voar mais aberto pelo litoral. Voo no 395, complete final ILS, torre 11895. 18.900. No 273, passando Serra Vitor, 367. Vê se mantenha 2 mil pés, 1014 ajuste, informe localizador no 1273. Entendido, autorizado o procedimento para o voo 1273. Procedimento uísque. Autorizado então o uísque, informe no localizador 1273. 1273. Tá ok, aguarde para iniciar que eu vou liberar o pushback do aeronave que se encontra no gate 62, que aguarde para iniciar. Volo 077 no gate 62, autorizado push report para o táxi. Autorizado push back acionamento, importando a táxi no 077. Posto para o gol 395 na pista 10. Vitor Juliette, decola 01, controle 1, lado em cima 8. Cabral ciente, mantenha o litoral, informe através de Pituaçu, acione o código 2222. Posição, acione o código 0131, ainda não recebo. Mantenha a linha do... condição da presença, tem condição já de prosseguir para a final da 10 e direto para a final empate? Afirmativo, senhor. Ok, da presença com a esquerda para a final da 10, seguindo a área da Gol, que já está na final de 2 milhas. E aguarde para conseguir depois final empate. Sim, então agora para o lado, para o direto para o empate 3, senhor. Faça a aproximação para a cabeceira 10 inicialmente. Eu tenho cabeceira 10 para depois ser autorizado o empate. Afirmativo, primeiro cabeceira 10 então, senhor. Grato. Juliette, possível. Juliette mantém assim condições visuais 1.500 pés, Veracruz, reporte Paris. Veracruz, reporte para Paris. Norte, tá na Centro Norte, na 190, para cruzamento em Grande Cruz do Norte. Correndo para o controle? Alfa Victor Juliette, da 900 pés da Fala Contra o Vento, da 1-0, para cruzamento do campo em Grosso Cordeiro Forte. 395, Sola 03, Lima Direito, 219 Sola. Ok, Lima Direito, 219 Sola. Correu Alfa Novembro Delta? Prossiga, Alfa Novembro Delta. 10 segundos para a cabeceira 1-0, senhor. Bate 3, aproxima direto, 140 graus, 10 nós, ajuste 10 no 4, informe solo, evite sobrevoo de aeronaves. Afirmativo, direto para o bate 3, e após o solo. Chamilha, frequência 1201. 73 avistado, no 30 graus, 10 nós, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso, 10, gol. Taxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a Juliette, uma 3-1-5. São Salvador, 1077, pronto para ataque, Taxi Alfa, 1295, Odena Campinas, 3 horas e 55 de autonomia. Tem problema, escuta, senhor. Aqui é o local de pouso? É só ajuda, senhor. Tem gente apaixonada para pouso do Romeu, acho que tá. Aqui é o local de Ponte Espera, Chame Torre 118, decimal 95, bom voo. Táxi Via Índia, Táxi Alfa fechado após a Juliette. Sim, Índia Alfa, 118, decimal 95, no Ponte Espera 10177. Salve Salvador, uma boa tarde, usa 3297, informação Tango, Guarulhos 320. Salve Trote, então gosto, confirmei o estimado do pouso. Mais 17 minutos da presença. Bem, encerrado, frequência livre. Pesado Guarulhos, nível 340, decola da EL, Leda B10, eu estou livre 50, decola de estado, a 10, curva direita, 1199, controle do controle, 5, transponder, 3297, portão é 11. 3897, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Cortará 3297. Autorizado 4261, eu chamo para o táxi. No 395, táxi via Juliette, portão número 7. Olá, eu faço a Romeu Alfa, já me nota. Foram 395, táxi via Juliette, confirme? Confirme. Foram 395, rosa, está liberado Juliette? Afirma, no 395, táxi via Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette para o 07, confirmado no tirado. Foram 395, bom. A informação era que a Taxi Alfa está fechada após a Juliette, mas a Juliette está livre. Tá, sim, a Juliette está livre aí, eu sou monotrismo. Fala, Alfa, no solo controlado. Gente, solo controlado, frequência livre. Ah, sete sola 07, 121, decimal 9, a liberar. 129, ao liberar. 1-3-2-5. 5-1, confirma, 1-3-2-2-5. Alterna, 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Pode no 273, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, vem reportar antes da Juliette, bom, 273. Decolagem, 077. Oscar Serra, guarde, temos aeronave realizando pushback no outro lado do pátio. A princípio, após o táxi da mesa, será autorizado. Sente no 601, está autorizado Galeão, nível 360, via AP November 857, saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5564, cotejo. Correction para pushback somamento. 598, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo no 077, decolona da El. Voo no 077, contato radar, voo 360 da El, Leda Bidev. Da El, Leda Bidev, voo 1077. Solo Salvador, voo 1567 para pushback e acionamento no portão 5. Sente no 567, aguarde para o pushback. Aguarda, gol 1567. Solo, passa. Confirma a aeronave que chamou o solo. É o Papatango, November and Scott Gol. Prossiga. November and Scott Gol solicitou um sobrevoo, setor sul, pelos corredores até a barra, e o pé da GL. Pronto para cópia? Já está cópia, não é? Está bom. Qual é o pátio que está estacionado? Pátio 3, pátio geral. Excelente, decola da 1-0. Pode ser, 1-0, o navio está bom. Professor Juliette. Até o farol da barra. Com 1000 pés, decola da 1-0, curva à direita, corredor axé, controle 119 decimal 8, aciona 0127, coteja. Decolagem pela pista 1-0, corredor axé até o farol da barra, com decolagem da 10 na curva à direita, controle 119 decimal 8, transponder 0127, 94. Cotejamento correto, chama para o acionamento. Pronto o acionamento, 90 a gol. Autoridade, chama para o táxi. Quem vai chamar para o táxi, 90 a gol. Voo 273, táxi via Juliette, portão número 3. Via Juliette, número 3, voo 1273. Vou para o bairro de Minha Rama.